Capítulo 140. Ao regente do coral, Salmo de Davi. Ó Senhor, livra-me dos perversos. Protege-me dos violentos. Dos que tramam o mal em seu coração e provocam tumultos o tempo todo. Sua língua fere como uma serpente. Veneno de víbora goteja de seus lábios. Ó Senhor, protege-me das mãos dos perversos. Guarda-me dos violentos, pois eles tramam contra mim. Os orgulhosos me prepararam uma armadilha. Estenderam uma rede e armaram ciladas ao longo do caminho. Eu disse ao Senhor, Tu és meu Deus. Ouve, Senhor, as minhas súplicas. Ó soberano Senhor, meu Salvador poderoso, Tu me protegeste no dia da batalha. Senhor, não dês aos perversos o que desejam. Não permitas que seus planos maldosos tenham sucesso para que não se encham de orgulho. Sejam destruídos meus inimigos pelo mesmo mal que tramaram contra mim. Caiam sobre eles brasas ardentes. Sejam atirados no fogo ou em poços fundos de onde não poderão escapar. Não permitas que os mentirosos prosperem em nossa terra. Derrama calamidade sobre os violentos. Sei, porém, que o Senhor defenderá a causa dos aflitos. Ele fará justiça aos pobres. Certamente os justos louvarão teu nome. Os íntegros viverão em tua presença.